Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose, sempre a esta hora aqui na SPSR. E hoje começamos com Christoph Berg, que já demos destaque ao novo em nome próprio para o alemão, chama-se Conversations. Ele também nos oferece música sob alter ego Field Rotations no novo Conversations, e poderão percebê-lo com o tema título que vai arrancar esta sessão. Ouvem-se camadas e camadas de orquestrações, muitos violinos. É talvez um dos nomes mais importantes da atualidade da música neoclássica. Começamos com Christoph Berg e Conversations. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Início da sessão de hoje do Entrance com Christoph Berg, depois Sensi, o alter ego de Dam Riseback, faz também música ambiente, mas fora dos trilhos neoclássicos, mais negra. Ouvimos o tema título de The Dream e continuamos com mais uma banda sonora da responsabilidade de Nick Cave e Warren Ellis, parceiro de longa data dos Bad Seeds e também membro dos Dirty Three. Juntos voltam a oferecer música para um filme, desta feita War Machine, de David Michaud. Tem poucos meses, vamos ouvir da banda sonora de War Machine e do talento e criatividade de Nick Cave e Warren Ellis, Thousands of Parades All Over America. celebrada a primeira meia hora deste Em Transe, lá em cima, música de filme Thousands of Parades All Over America, de War Machine, banda sonora da responsabilidade de Nick Cave e Warren Ellis, depois Rafael Anthony Irisarri, um dos convidados para a compilação Territories, marca a estreia do selo 79 Ancestors, uma label especial que edita não só produtos musicais, mas também visuais. De Territories, a compilação que há pouco citei, Rafael Anthony Irisarri a oferecer Certainty. Depois fomos até à música de Simon Scott, de Below Sea Level, Sea Level 7. E continuamos com o regresso em 2017 para Ryuichi Sakamoto. Chama-se assim com uma insistência neste programa, agora Ubi. Thank you. Thank you. Depois de Ubi por Ryuichi Sakamoto, mais construções ao piano, minimalistas também por outro japonês, Daigo Hanada, da edição Ishiro Ui. Logo a seguir, um dos destaques do programa de hoje, Horizon, Christopher Willits anda a oferecer-nos há anos brilhantíssimos discos, sempre com uma componente visual, e desta feita volta a surpreender-nos com algo que é difícil de definir. É chamada música a três dimensões. Procurem na internet e tentem perceber. Aqui puderam ouvir de Horizon e de Christopher Willits o tema Simplicity. E seguimos com mais um músico genial que vai processando guitarras e outros instrumentos clássicos, misturando-os de forma muito singular. Kyle Bobidan, canadiano, do EP In Miserum Stercus, Middle Fuck, Waltz of the Nobodies. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, o programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa podem encontrar também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Para o final, o pianista sueco Sten Herlen Hermenstad vai lançando temas avulsos. No ano passado editou o seu debut, longa duração, de há uns anos. Retiramos Abstract para o final desta sessão do Em Transe. Boa noite, até à próxima. Thank you.